andrecivismoral.com.br. Esse é o Boteco do Valentino Bravo. Vamos descer cachaça, vamos descer pitu. Alô, garçom, pode trazer porque é por minha conta, papai. Já tem uma semana que eu tô limpo de você. E de olhar nos seus stories não sinto saudade. Zero curtidas, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir de conchinha sem roupa e fazer um love, love com você. Civil.